Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi! O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. É, o que eu tava falando agora há pouco, não se fala mais nada, não sei, Copa do Mundo. Aí a gente fica aqui pensando, poxa, o que que adiantou tanto gritarem, falarem aí, falarem que se gastou fortuna, deixou de se construir hospital, escola e coisa e tal para se construir estádio para a Copa do Mundo. Mas o brasileiro tem essa paixão. Eu continuo com a mesma opinião. Acho que foi um gasto desnecessário. O Brasil não precisava de ter uma Copa do Mundo. Nós precisávamos de aproveitar todo esse dinheiro que foi gasto aí para construir hospitais e escolas. E eu ainda continuo com esse modo de pensar. Mas fazer o quê? Se é o gosto do nosso povo. O povo daqui curte é isso. Curte futebol. Se curte futebol, vamos acabar tendo que acabar de concordar que talvez seja melhor fazer o gosto do povo. Porque o povo é assim, como já diziam os filósofos de antigamente, dê pão e circo para a população que eles estavam sob controle. E é isso que esse governo está fazendo, está dando diversão, alegria, e é com isso, pessoal, o povo se esquece, né? Acaba se esquecendo das roubalheiras, das politicagens, acaba se esquecendo aí da corrupção, né? Então, enquanto eles estiverem aí trazendo um pouco de diversão e de alegria, estão fazendo com que o povo também se esqueça de tudo isso que vem passando aí, da roubalheira desses governos. É isso, a única coisa que eu posso pensar é dessa forma. Bom, deixa isso pra lá, né? Eu não gosto de falar de política. Olha o sucesso de Roberto Carlos do ano de 1971. É a música Amada Amante. E uma outra música que também foi gravada pelo Roberto Carlos é a Marina Lima, Como Dois e Dois. Vocês se lembram dessas duas músicas, não lembram? Então, roda as duas aí. Roberto Carlos, Amada Amante, e a Marina Lima, Como Dois e Dois. Vamos nessa, menino! Mais amigo que de tanto amor viveu, que manteve acesa a chama da verdade de quem ama antes e depois do amor. E você, amada amante, faz da vida um instante ser demais para nós dois. Esse amor sem preconceito, sem saber o que é direito, faz as suas próprias leis, que flutua no meu leito, que explode no meu peito e supera o que já fez. Nesse mundo desamante, só você, amada amante, faz o mundo de nós dois. amada amante, faz da vida um instante ser demais para nós dois. Esse amor sem preconceito, sem saber o que é direito, faz as suas próprias leis, que flutua no meu leito, que explode no meu peito e supera o que já fez. Nesse mundo desamante, só você, amada amante, faz o mundo de nós dois. Amada amante, amada amante, amada amante. Programa Maurício Fares. Quando você me ouve cantar, venha, não creia, eu não corro perigo. Digo não, digo não, deixo no ar. Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar. Tudo vai mal, tudo, tudo é igual quando canto eu sou mudo. Não minto, não minto, não. Estou longe, perto. Sinto alegrias, tristezas e brinco. Meu amor, tudo em volta está deserto. Tudo certo. Como dois e dois são cinco. Quando você me ouvir chorar, tente não cante, não, não conte comigo. Digo não, digo não, digo não. Deixo sangrar algumas lágrimas, bastam pra consolar. Tudo vai mal, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo é igual. Não me iludo e contudo. Porta sem trinco, o mesmo teto, o mesmo teto, e a mesma lua a furar nosso zinco. Meu amor, tudo em volta está de certo, tudo certo. Certo, como dois, dois são cinco. Meu amor, tudo em volta está deserto sem o Roberto. Tudo certo, como dois e dois são. A minha amiga Maria Angélica Ela mandou aqui uma colaboração para o nosso programa através do Facebook. Olha só a frasezinha que ela colocou. A sinceridade pode machucar, mas com certeza a mentira é capaz de provocar um estrago bem maior. Ah, mas isso aí não tenha dúvida. Em qualquer circunstância, a sinceridade machuca sim. Tem muita gente que não gosta de que a gente seja sincero e franco. Mas é muito melhor ser sincero do que ser um mentiroso. Porque o estrago que a mentira causa é terrível. O estrago que a mentira pode causar é uma coisa de deixar a gente louco. Então, nem pensar. Tá? Muito obrigado, viu, Maria Angélica? Gostei da sua frase. Muito boa mesmo, tá? Abração para você, felicidades. Eu vou até aproveitar e vou te oferecer essa próxima música aí, viu? Quem canta aí é a Rita Pavone. Dá-te-me um martelo, roda lá, menino. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Saiu uma pesquisa aqui, foi divulgada recentemente, dizendo que Brasília é a cidade com o maior custo de vida do país, segundo o Banco Central. Mas isso aí não precisava nem dizer, que todo mundo que vem para cá diz a mesma coisa. Todo turista, todas as pessoas que vêm passear em Brasília de uma forma geral, quando chegam aqui se escandaliza com os preços que praticados em Brasília. São realmente abusivos, escorchantes, é uma roubalheira sem tamanho e uma falta de escrúpulo por parte dos comerciantes de uma forma geral. Custo de vida de Brasília é terrível. Aqui, a gente, quem está acostumado a viver aqui, sente na pele no dia a dia, principalmente quando você sai de Brasília e vai para uma outra cidade passear, aí é que você vê a diferença, o quanto o seu dinheiro se torna mais importante numa outra cidade do que aqui em Brasília. Porque aqui em Brasília acaba num instantinho. Numa outra cidade, com aquilo mesmo que você gasta aqui em Brasília, você compra praticamente o dobro em outras cidades. Isso aí não precisava nem ter feito essa pesquisa, não. Bastava perguntar aqui para os próprios moradores, que já teriam a resposta de imediato, né? Bom, eu agora... Ah, sim, eu já falei da carta destaque, não falei? Falei que a carta de hoje é da mãe preocupada. Ih, rapaz, essa carta é danada mesmo, viu? A mãe preocupada de um lugar do Maranhão. Daqui um pouco vocês vão conhecer a história. Mas agora nós vamos trazer aí. É o Christian e Ralph para cantar. Sou eu, sou eu, sou eu. Roda lá, menino. Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu. Joga todo o charme que puder pra ver se me venceu. Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar mais do que eu, mais do que eu. Ele sempre chega nos lugares que você está. Quer aparecer de qualquer jeito pra você notar. Pra quem sabe ler um pingo eletro, eu posso decifrar se é jogo de amor, também se jogar. Quando o telefone toca, você já não quer atender. Pode ser ele do outro lado pra falar com você. Não sou eu. Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez que esse amor é todo meu, eu não divido por três. Sou eu, sou eu. Amor por você à noite, sou eu quem dá a vida se preciso for. Faz ele ver que o seu grande amor sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Pode ser ele do outro lado pra falar com você. Não sou eu. Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez que esse amor é todo meu, eu não divido por três. Sou eu, sou eu. Sou eu quem faz amor com você. Sou eu quem dá a vida se preciso for. Faz ele ver que o seu grande amor sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu quem faz amor com você à noite. A vida se preciso for, faz ele ver que o seu grande amor. Vocês se lembram daquele lutador de Kung Fu, Karatê, que era o Bruce Lee? Ele tem uma frase aqui que é atribuída a ele, que eu acho até interessante.

Sebo de carneiro perfumado, saúde com beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Mas menino, tá, vamos seguindo. Olha, tem que trazer mais uma música aqui antes da carta de destaque, não é? Aham, então nós vamos rodar logo aí o Eduardo Araújo, bom? E daqui um pouco vocês vão ver que carta danada essa que eu vou trazer agora, que é a carta da mãe preocupada de um lugar do Maranhão, tá certo? Então, roda lá, Eduardo Araújo, o bom! Meu carro é vermelho, não use espelho pra me pentear. Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na testa, sou o dono da festa, pertenço aos 10 pais. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Oh! Meu carro é vermelho, não use espelho pra me pentear. Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar. O cabelo na festa, sou o dono da festa, pertenço aos 10 pais. Se você quiser experimentar, sempre vai gostar. Quando eu apareço, o comentário é geral. Vermelho, não use espelho pra me pentear. Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na festa, sou o dono da festa, pertenço aos 10 pais. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Quando eu apareço, o comentário é geral. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Bom, minha gente, então agora chega mais pra perto aí, vamos chegando pra perto do computador, do rádio, aumenta o volume, todo mundo preparado? Então vamos lá, vamos trazer aí agora a nossa carta de destaque de hoje. E agora, a carta de destaque do ouvinte. Olha essa carta, é da mãe preocupada de um lugar do Maranhão, de algum lugar do Maranhão. Veja o que ela diz aqui. Olá, Maurício Fares, tudo bem com você? Ah, comigo está tudo bem, graças a Deus. Maurício, eu sou uma mulher casada, tenho 27 anos e meu marido tem 33. Nós temos 3 filhos e somos evangélicos. Eu estou te escrevendo porque estou desesperada. Eu já tentei ajuda com os pastores da minha igreja, mas nada do que estão fazendo está dando certo. Daí, então, eu estar te escrevendo para você me orientar sobre o que eu devo fazer. É o seguinte, Maurício, meu filho mais velho está com 10 anos e de um ano para cá ele tem tido umas crises estranhas. É, Maurício, ele fica falando coisas que a gente não entende. Parece que tem alguma coisa ruim dentro dele. Já levei no médico, mas os médicos dizem que ele não tem problema algum na cabeça. Os pastores aqui da igreja dizem que tem um demônio, estão tentando tirar esse demônio que está dentro dele. Mas basta sair do templo e voltar para casa e começa tudo de novo. Olha, umas vizinhas, amigas minhas, falaram que eu tenho que levar meu filho para os cientistas cuidarem dele, pois isso é coisa de espírito. Mas eu jamais vou levar meu filho para esse cientista botarem a mão nele, pois isso é coisa do demônio. Meu marido quer, ele concorda com isso, mas eu não aceito mesmo, e não adianta me falar sobre isso, porque eu não vou levar meu filho nesses lugares de macumba e de demônios. Eu estou te escrevendo para que você me dê uma orientação, Maurício, pois eu já não sei mais o que fazer e estou desesperada. Me ajude, por favor. Agradece a mãe preocupada de algum lugar do Maranhão. Bom, menina, no seu caso, ou melhor, o caso do seu filho é muito estranho e complicado mesmo. Você fez as coisas certas que deveria fazer, levar para o médico e coisa e tal, né? Tentou exorcizar com os pastores da sua igreja. Mas se não tem dado resultado, alguma coisa tem que ser feita, você não acha? Você disse que não aceita de forma alguma que seu filho vá levar seu filho a um centro espírita. Mas, e aí? Você vai deixar ele ficar aí nessa situação? Se a coisa está aí de uma tal forma que ele não apresenta melhora alguma, você não vai fazer nada para cuidar? Olha, a gente tem que tentar todas as soluções que forem possíveis e imagináveis para a gente trazer a felicidade, um pouco de bem-estar para os filhos, para a família da gente, não é? Eu sei que para vocês que são evangélicos, aceitar esse fato é difícil. Mas nós temos que avaliar de outra forma a situação. Você quer que seu filho fique curado? Quer de verdade? Então deixa só eu te falar um pouco sobre o que é o Espiritismo. Olha, o Espiritismo é uma doutrina ou ciência que, assim como as religiões evangélicas, tem um propósito, que é de levar Deus ao coração e ao conhecimento dos homens. O mesmo Deus pelo qual vocês oram é o mesmo Deus que é invocado nas sessões espíritas. Então não tem esse negócio de dizer que é coisa do diabo não, menina. O diabo está presente em todos os lugares. Nós é que temos a obrigação de, com nossa fé, seja ela qual for, mantê-lo afastado da gente e das pessoas que nos cercam. O seu marido, pelo visto, está mais aberto e é mais coerente com a gravidade do problema do filho de vocês do que você. Pois muito bem, agora é com você a responsabilidade. Se você já tentou com os médicos, já tentou com os pastores da sua igreja e não deu resultado, vai ficar por isso mesmo? Vai deixar o seu filho aí sofrendo por falta de uma assistência espiritual, que é o que ele está precisando? Menina, como eu te disse, por um filho meu, eu faço qualquer coisa que seja para livrá-lo de algum mal que ele estiver sentindo. É mais uma tentativa que você vai fazer, como toda mãe faz para curar um filho. Se não deu certo com os médicos, não deu certo com os pastores, você deve tentar sim, deve levá-lo a um desses cientistas, como vocês dizem aí, não é? Que na verdade é um centro espírita. Mas, olha, procure se informar direitinho sobre onde você vai levá-lo, que tem muitos centros espíritas, né, que usam da caridade, da palavra de Deus para levar conforto aos desesperados. No seu caso, você está em desespero por causa do seu filho, e lá, num centro desses, de boa qualidade, com pessoas realmente que pensam na caridade, você encontrará no mínimo o conforto que precisa para aliviar a sua alma e, oxalá, a cura para o seu filho. Não tenha medo, pois um centro espírita é uma igreja ou um templo, assim como na sua religião. E onde é casa de Deus, não tem perigo algum de você ir e levar seu filho não, viu? Se você realmente quer ver o seu filho curado, você deve tentar sim com os cientistas. Deve tentar. Era o que eu tinha para te dizer, minha amiga. Não tenha medo não, tá? Não tenha medo não. Segura na mão de Deus e vai. Leva o seu filho e você verá como é que vai ficar curado. Deus vai realmente te abençoar e você vai conseguir encontrar, ganhar essa graça aí, tá bom? Bom, já que eu falei segura na mão de Deus e vai, é essa música que eu vou rodar para você então. Cleiton Aguiar, Segura na Mão de Deus. Roda lá, menino. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Jornada é pesada e te cansa a caminhada. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Bom, minha gente, por hoje é só. Mas se Deus quiser, amanhã nós estaremos aqui de volta com o nosso programa, tá bom? Fica aqui um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Um beijão, menino, um abraço, meu amigo. Tchau, tchau e até o próximo encontro. Tchau. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.